Romeu, linha de parada da Rocha. Além decola, mais Juliette Romeu, vento 110 graus, 159. Além decola da Rocha, entendo, Romeu. Bom, Salvador, boa noite, estrada 3197, próximo ponto espera 10. Tá 3197, além decola 10, vento 110 graus, 139. Lembra decolagem 10, tá 3197. O Mike Juliette Romeu, fora do solo 04, mantém escuta da torre. Escuta da torre, Romeu. Para diretamente autorizado pro Edno Wild, não tem nenhum traço grave não. Está presente, está autorizado, o Edno Wild, grato, senhora. Polo Salvador, Altan 3603. 3603, prossiga. Será que haveria a possibilidade de coordenar nossa rota via Upper Whisky 58? Muito baixa transmissão, não consegui copiar. Carajal no 9, passe militar para indústria do táxi. Autorizado táxi, reporta no hotel. Caramba, aguarda. Atena, mantendo por hoje a Matrix 529, chegada a mar. Gol no 884, está autorizado a final do procedimento LS Acosseves no 0. Desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 1. Reporte estabilizado. 2.000 com 1.011, na pare, vai estar mais estabilizado, gol 884. Decolou 06, controle 119, décima 8. 19-8, 3-1-7. Salvador, boa noite, 3-1-7. 3-1-7, contato radar na decolagem, suba ao nível 3-4-0 na saída da EL, após Leda, direto BDEB. Ciência 3-4-0, saída da EL, após Leda, BDEB, 3-1-7. Controle, autorizaria o TAN 317, voa direto Leda? Negativo, já temos fraco na saída da EL. Gente. Romeu Alfa, ingresso no 7, reporta aliado e pronto. Desça para 3.000 pés, altímetro 10111. Apresenta autorizado direto toque. 3.000 pés, 10111, direto toque. 3.352, obrigado. 2603, segundo Centro Recife, não será possível. Ok, obrigado. Pascal, meu alfa decolagem autorizado no 7-21-10-0-grau, zona 59. Torre Carajá, 9, está na hotel pronto. Posição, Carajá no 9. Toda posição, Carajá. Corrigindo, Carajá 19, vai cruzar a pista, autorizado cruzamento no 028, após, prossegue via Delta, pátio 3, pátio 1, chama no ponto de espera da 10, pronto. Delta, pátio 3, pátio 1, chama no ponto de espera da 10, pronto. Você quer confirmar na saída Pucca qual é a nossa transição? Confirme a pergunta do Carajá, a transição está muito baixa. 3325251, obrigado, boa. Boa. 98 agora, Alfa Romeo Oscar. Prossiga o cara já. Poderia confirmar qual a transição da saída Pucca pro cara já? Aracaju, Pucca, transição Aracaju. Aracaju. Controle Salvador, boa noite, é o Papatango Oscar, Romeu Alfa. Papatango Oscar, Romeu Alfa, contato radar na decolagem, suba ao nível 390 na saída Pucca, transição Caju. Na Pucca, transição Caju, subindo para o 390, Papatango Oscar, Romeu Alfa. Escuta? Escuta. Agora tem um tráfego 10 milhas da cabeceira 10. Solicito que sou livre pro farol de Itapuã. Vai livrar o setor, Romeu. Trigo 5218, autorizado a final do procedimento LSXA, pistão no 0, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Excelente, autorizado, ESX Radar 10, 2000 pés, reportará estabilizado, 35218. Salvador, boa noite, T3560, transfere informação que deve. T3560, controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 060 na chegada Mare, altímetro 109. 1011, desce para o 060 na Mare, T3560. Gol 1884 estabilizado e LSXA. Gol 1884, agora a torre 118 decimal meia dúzia. Obrigado, Tomás. Tomás, que já te chamou, vai manter espera no Piatã. Piatã, tô ciente. Gato. Torre Salvador, boa noite, gol 1884. Final passando marcador, baixado travado, campo à vista. Bono 884, pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 159. pouso na 0184. Tan 3197, chama agora o centro Recife. 133-25, alterna. 125-1. 133-25-25, 3197. Bom, Maru, 5890, boa noite. 5890, boa noite, acione identificação. Desça ao nível 070 na chegada Mari. Altímetro no 09. 070 na chegada Mari, 11. Carajão no 9, informa Clareza 1. Mantenha o ponto esquerdo da 10, tem o tráfego na final. Gol 1776, autorizado a final do procedimento LS, que o no 0. Desça para 2 no pé, altímetro no 0 no 1, reporte estabilizado. Sendo para 2000, autorizado a final do ILS X-Ray, reportará estabilizado. Gol 1776. 340 pela Upper Whiskey 50, decola da Elbidev com curva direita 198 contendo saída e confirmando 5071, transponder. Afirmo 5071, chamo para pushback sonamento. Dá um pushback sonamento, 3603. 11. 3.011, TAN 3560. Tango Oscar Romeo Alfa, chama agora o centro Recife, 125-45, alterna 126-85. 2545-2085 agora, com Recife, Oscar Romeo Alfa. Dando pista livre, cara já. Programa Recife Romeo, tá se deslocando pro final de Tampão, mandei esperar. Paciente. 1-0. Agora a torre 118-612. 118-612, a torre 5218. Nada pronto, cara, já no 9. Afirmativo, só aguardando o gol liberar a pista. Torre Salvador, trip 5218 na final, estabilizado. Trip 5218, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro 0-1. Aguardando pista livre, prosseguindo a aproximação, 5218. Solo Gol 1884, livrou? 1884, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai chamando para ingresso, pátio principal. Trip 5218, pouso autorizado na 10, ventou no 10 graus, 139. Autorizado, pouso na 10 para o trip 5218. Carajá 19, decolou 19, controle 119, décima 8. 119,8, Carajá 9. O Mike Let Romeo. Tá visual com o trip na final da 10? Afirmo. Após a passagem do mês autorizado, sobrevolta? Afirmativo, autorizado. Pronto. Controle Carajá 19, decolado saída Buca Aracaju. Carajá 19, contato na banda da decolagem, suba ao nível 250 na saída Buca, transição Caju. sobe ao 250 Pucacaju. Confirme como recebe o Carajal no 9? Clareza 5, porém com 7A. Cliente, grato, Carajal. Entre 3 ou 5 minutos para sobrevoar, tá? Que depois eu tenho mais um trato. Ok, 3 minutos de sobrevoo. Gente. VG58 no zero velocidade de cada. 250 nós. Sempre reduz a 230 mais. 230, reduzindo. Trip 5218, Solas 21, Livrar 219. Tchau, Livrar 219, Trip 5218. Taxi 3 para ingresso no pátio principal 884. Taxi a pátio principal, portão 1. Portão 1, 884. Salvador, Trip 5218, Livrando. 5218, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa Kilo, Pátio 3, chamará para ingresso no pátio principal, 5218. Vitor na escuta. O centro não havia recebido o seu plano, já estamos entrando em contato com a Sala IES para retransmitir a guarda assim que o centro receber a sua cópia. Obrigado, mano. Boa. Bom, Salvador, boa noite, passageiro 2224. Passageiro 2224, boa noite, acione a identificação. Desça ao nível 050 na chegada MAN, altímetro 1019. 050 na MAN, passageiro 22, 23, 24. Pátio 3 para o principal, remota 12, confirmando. Remota 14. 14. Exato. 2011, autorizado o INS X-Ray 3560, repórter estabilizado. Autorizado para o gol, o nosso 776. Webjet 5810, sob vetoração, mantém a presença proa, limite localizador. Venha marcar na proa, 5810. Quer que reduza mais um pouquinho? LC redução 200 nós, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 1. Ok, 3.011, marcando proa, reduzindo. Maxilete, uma mesma informação, se solicitar novamente agora, o voo sobre o Etnoir vai ficar mais ou menos, menos que 3 minutos. Quanto tempo, senhora? Vai ser menos que 3 minutos, eu tenho dois tráfegos na aproximação, tá um logo atrás do outro, precisa esperar. Vou guardar aqui, senhora, pode guardar por mais uns 20 minutos, ainda tem de voo. Afirmativo. Gente, mas vai ser menos que 20 minutos para autorizar, então só aguarda os. Além desse aí, mais dois. Positivo. Vitor, ainda não temos retorno do centro, aguarde. Do acionamento. Objeto 5810, agora para o localizador, direita para o 060, autorizada a final do procedimento LSXO, desça para 2.000 pés. Direita para 060, 2.000 pés, autorizado o ILS, objeto 5810. Bom, Salvador, boa noite, gol no 776, ligando a sua escuta. Boa noite, no 776, táxi via Alpha Kilo Pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Alpha Kilo Pátio 3, chamando para ingresso no pátio principal, no 776. Chama agora a torre 118, decimal 612. 1862, até daqui a pouquinho, 3560. Certo. Visão de chama para o táxi. Chama táxi, 3603. Saindo 2224, autorizado 3.000 pés, altímetro no 0111. 3.000 no 0111, passageiro 2224. Para cópia? Pronto. Autorizado Barulhos, nível 360, via Upper Whiskey 50, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5072, coteja. 360, Asterisco 50, da El, Leda, saída, depois de Leda, Bridge, curva direita, decola da 10, 198, controle 5072, transponder 1885. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar. Carol. Centro completa, final do procedimento LSXO, inicia a redução para aproximação, aguardando transferência para a torre. Positivo. Ainda não recebemos, o centro Recife ainda não recebeu o seu plano, aguarde. Fora da frente, está muito devagar, não? Recebendo grau de 130 nós, separação de meia dúzia de milhas. Obrigado. Aguarde. Está para frente, de solo, o plano ou foi para 2100, 3560. Agora recebemos aqui o código via sistema, vamos só confirmar com o centro, aguarde, prisão 2 minutos. Salvador, boa noite, Web 5723, informação Quebec, cruza 180 para 120, proa Diamant. Sete, dois, três, boa noite. Cruzando agora 175 para 120 na proa de Aman. Objeto 5723, acima identificação, desce ao nível 050 na chegada Aman, altímetro 1011. Mil 11 para 050, Aman, web 5723. Objeto 5810, agora a torre 118, desce ao meio do composto. 5810, obrigado, Aman, boa noite. 776, táxi via pátio principal, portão meia dúzia. Ingressando no principal, portão meia dúzia, ou no 776. Triplo Vitor, pronto para cópia. Boa noite, web 5810. Web 5810, continue a aproximação, guarde pista livre. Aguarda. 076, coteja. Passaredo 2224, autorizada final do procedimento ILS X-Way, desça para 2.000 pés, altímetro 1.0 no ONU, repórter estabilizado. 2.000 no ONU, repórter estável, passaredo 2224. Altímetro 1.0 no ONU, para o táxi, chame de torre 1 no ITSO 6, bom voo. Depois Anapapá. Vai ser a via pista. Anapapá vai ingresso, via pista vem reportaria de pronto no 17. Três chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilância radar. 050 para 3662. Ou o senhor vai ter que fazer um sobrevoo muito rápido sobre o Etno Wild ou vai aguardar o tráfego? Eu tô no visual com o tráfego, senhora. Mais ou menos 7 horas. É esse tráfego a 13 milhas? 2545-2685. Grato, Canadá. Papapapá, Mark, Juliette, Romeu, controle. Lima, Juliette, estacionado para cópia. Sila, Kelo Serra, autorizado Congonhas, nível 280, via Bridge, Belo Horizonte, DCT Trive, DCT, Papa Índia, Romeu. Saída Tael, Leda, Bridge. Decola da 1-0.